Então, mano, me diz o que você quer. Ah, poder, né, não? Eu quero dinheiro. Fica tranquilão lá em casa, lá, escutando um rap. Sabedoria, saúde. Eu quero é uma de cada cor. Muita saúde. É várias mulheres, mano. Pagar o IPVA de uma vez só. Dinheiro, me diz o que você quer. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Paz, justiça, liberdade. Humildade, favela. Vivemos nela e dela fazemos parte. Na base está a fé. Família pro que vier. Não pode deixar pesar, negue. Me diz o que cê quer. Vadia, ouro, fama. Quantos buscaram isso e por isso estão na lama? Mas tudo bem, cê é malandro. Só não esquece que tem alguém te registrando. Interessante foi quando recebi um convite. Mano das quebras me disse: cola aqui nesse time. Opa, loucão, estratégia no jogo. Satisfação poder colar, representar o que é bom. Deus em primeiro lugar na minha vida. Minha gata me ama pra mim e minha filha. Independente do estilo, eu quero rap em peso. Sem vaidade ou luxúria, poder montar no dinheiro. Me diz o que cê quer. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Eu quero ter o meu nome nos fly. Amsterdã, Paris, Tóquio, Dubai. Trabalho pra isso, não vem dizer que tô sonhando. Se rimou pra 10 pessoas, cê sabe o que eu tô falando. Rap é diferente, tem que fazer acontecer. Música boa faz isso, é isso que eu quero fazer. Quero falar pra minha mãe, um dia no almoço. Tudo que eu tenho é nosso e devo isso a seu esforço. Me diz aí, e quanto tempo falta pra me destruir? Camada de ozônio ou metrópole vai me engolir? Meu carro ou meu ouro não me salva não. Bota o joelho no chão, só digo pros que são temerários. E não se levam por materiais. Nossa conduta não se brinca por cultura. Cultura descabida, nossa pátria é muito mais. É tropical, eu não me iludo por ancestral. Minha cultura não é somente o vestimento. É sobre mais que racional. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Muitos vão dizer que querem fama. Eu mesmo já quis. Muitos vão fazer o que não ama. Eu mesmo já fiz. Poucos são o que conhece a lama. E o que tu quer me diz? Só meu canto e ela, pronto, eu morro feliz. Por isso escuto mais, estudo mais. É o que me faz querer que falem sempre na minha face. E não só por trás. Quero trepar ouvindo rap até o sol nascer. E quero gin também, igual mulher quer emagrecer. Me diz o que cê quer, vai. Tem que ser agora, ovo, filé mignon. Que suco ou Coca-Cola. Esse é o objetivo de quem teve a vida dura. Ver a família reunida com saúde e fartura. Mas não é só isso, favelado quer sempre mais. Os desejos por aqui não tem muito a ver com a paz. Paz e amor, aí Joe, qual é que é? Larga de demagogia e vai, vai. Me diz o que cê quer. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Ter dinheiro, sair do gueto. Carro, moto, champanhe, mulher. Mais cultura, poder de cura. Sabedoria, saúde, fé. Me diz o que cê quer.